árvore da criação. Só existe uma? Quem plantou? De onde ela vem? Quem rega essa árvore? Quem mantém essa árvore? Quais os seus frutos? Só existe uma árvore? São tantas perguntas, né, Bimala? Quando ela começou? Quando ela vai acabar? As pessoas têm... Bimala? As pessoas têm o dever, né, de conhecer essa árvore. As pessoas podem conhecer essa árvore, as pessoas devem conhecer esta árvore. E qual a vantagem disso? É o que nós vamos ver também no Bhagavad Gita, capítulo 15, versos 3 e 4. Tem aniversário hoje? Ah, é verdade. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que ele está de graça na segunda linha, com várias opções para ler ou baixar, ler na tela ou baixar. Tem a opção também, se a pessoa quiser comprar, depois fala, tá? Então, você já cortou, eu me perdi aqui. Ah, tem aniversário hoje. Vamos falar de aniversário hoje, tá? Vamos ler o Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ouvir, ou então vamos conhecer a árvore da criação com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 3 e 4? Só o 4, tá. Mas o 4 eu não vi ainda, Bimala. Ah, tá bom. Quem sabe erra ao vivo. Mas eu não sei. Quer dizer, eu sei errar, mas eu não sei ouvir, não sei cantar. Tá, vamos tentar. Tata param tat parimar gitavyam yasmingata nanivatanti buya tam evachajam purusham prapaje Jata Pravriti Prashrita Purani. Tradução do verso 4. Tata, consequentemente. Padam, situação. Tat, isso. Parimargitavyam, tem-se que buscar. Jasmin, onde? Gata, indo. Na, nunca. Nivartanti, retorna. Buya, novamente. Tam, a ele. eva, certamente. Cha, também. Adiyam, original. Purusham, a personalidade de Deus. Prapadye, render-se. Jata, de quem? Pravriti, começo. Prashrita, extensão. Purani, muito velho. Tradução completa dos dois versos. Não se pode perceber a forma verdadeira desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela termina, onde ela começa ou onde sua fundação está. Mas com determinação deve-se derrubar esta árvore com a arma do desapego. Fazendo isso, a pessoa deve buscar este lugar do qual, tendo ido uma vez, nunca se retorna, e ali render-se a esta suprema personalidade de Deus, a partir de quem tudo começa e em quem tudo permanece desde tempos imemoriais. Entendeu, Bimala? Nem eu. Mas, felizmente, nós vamos ouvir a explicação de Prabhupada e a gente vai entender. Agora, claramente se afirma que não se pode compreender a forma verdadeira desta figueira de Bengala, desta árvore, né? Figueira de Bengala, neste mundo material. Uma vez que a raiz está para cima, a extensão da árvore verdadeira está do outro lado. Ninguém pode ver até onde a árvore se estende. É a árvore da criação, né? Quem pode ver? Os cientistas estão loucos, né? Estão loucos para buscar respostas. É o que toda nave que circula, toda pessoa que circula pelo universo está buscando, né, Bimala? Está buscando entender, conhecer. Mas, como o Prabhupada explica aqui, ninguém pode ver até onde a árvore, essa árvore da criação, se estende. Nem ninguém pode ver o começo desta árvore. Contudo, é preciso descobrir a causa. Eu sou o filho de meu pai. Meu pai é o filho de tal e tal pessoa e etc. Buscando desta maneira, a pessoa chega a Brahma, o primeiro filho de Deus, que é gerado pelo garbo da Kachai Vishnu. Desta forma, está vendo, muita gente não sabia, né? Quem gerou o primeiro filho de Deus, Brahma? Então a resposta já está aqui, ó, sem ninguém perguntar. É porque todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Então o pai de Brahma é garbo da Kachai Vishnu. Desta forma, quando finalmente a pessoa chega à suprema personalidade de Deus, Krishna, este é o fim do trabalho de investigação. A pessoa tem que buscar esta origem desta árvore, a suprema personalidade de Deus, Krishna, através da associação de pessoas que têm conhecimento desta suprema personalidade de Deus. Então, através da compreensão, a pessoa se desapega gradualmente deste falso reflexo da realidade. E através do conhecimento, a pessoa pode cortar a ligação e situar-se realmente na árvore verdadeira. Então, está vendo, já tem duas árvores. A árvore da criação material, né? E a árvore verdadeira, que é a árvore da morada eterna de Deus, né, do céu transcendental. Vamos para entendimento, a árvore da criação transcendental, mas a criação não tem criação transcendental. É só para se ter uma ideia, né, Bimo? Que tem duas árvores, a árvore verdadeira e essa árvore da criação material. A palavra asanga é muito importante neste ponto, porque o apego por gozo dos sentidos. Mas toda vez esse Google interfere aqui, Bimo. A palavra asanga é muito importante neste ponto, porque o apego por gozo dos sentidos e por dominar a natureza material é muito forte. É o que todos nós, né, pessoas comuns, queremos fazer: gozar a vida, gozar os sentidos e dominar a natureza material. Portanto, a pessoa deve aprender a se desapegar através da discussão da ciência transcendental baseada nas escrituras autorizadas, e não qualquer escritura, né? Porque as escrituras autorizadas têm a verdade absoluta, e quem conhece a verdade absoluta se libera, se liberta. Agora, quem não conhece a verdade absoluta não se libera nem do medo do escuro, medo de medos. Nossa, tem medo de todo tipo, né? Não se libera das ansiedades, estresse, depressão, lamentação, não se libera de nada, muito menos da ilusão. Então, a pessoa deve aprender a ciência transcendental nas escrituras autorizadas e deve ouvir de pessoas que realmente têm conhecimento. Como resultado de tal discussão na associação dos devotos, a pessoa chega à suprema personalidade de Deus, Krishna. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é se render a ele, Krishna. Aqui se dá a descrição desse lugar, aonde se vai e de onde não se retorna a esta falsa árvore refletida. Então, esta árvore que a gente vê, a árvore da criação, que a gente vê um pedaço, né, um pouco, é um reflexo da árvore verdadeira. Eu lembro que Prabhupada já deu o exemplo, né, da beira do rio, né? Na beira do rio você vê, se você prestar atenção, você vai ver uma árvore de ponta cabeça dentro da água, e a raiz dela está para cima. E na beira do rio você vai ver uma árvore real, né? Uma árvore real. Então, essa analogia aí, a árvore real está no céu transcendental. A árvore falsa da criação é o que a gente vê nestas moradas materiais. É como a árvore refletida no rio, está de ponta cabeça e sua raiz está para cima. Então, a árvore da criação é assim, a raiz dela está para cima e ela vem de lá, o reflexo da árvore real, da árvore transcendental. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é a raiz original do qual tudo emana. Para conseguir o favor desta personalidade de Deus, a pessoa tem simplesmente que se render. E este é o resultado de executar o serviço prático e amoroso a Deus, ouvindo, cantando e etc. Como nós falamos, né, no programa passado. Então, a pessoa canta Hare Krishna e faz serviço, aí dá certo, né? Agora, se só cantar Hare Krishna e não fizer serviço, aí não tem como dar certo. Então, este é o resultado de se executar o serviço prático e amoroso a Deus, ouvindo, cantando e etc. Ele é a causa da extensão deste mundo material, ele, Krishna. O próprio Senhor Krishna já explicou isso no Gita. Aham Sarvasya Prabhavo, em português, eu sou a origem de tudo. Portanto, quem falou isso? Alguém conhece alguém que falou isso na história? Eu sou a origem de tudo. Não, só Deus pode falar isso, né? Porque só tem um Deus. Só tem um Pai, só tem uma causa de todas as causas e só tem uma origem. A origem de tudo e de todos é Krishna. Portanto, para sair do envolvimento desta forte figueira de Bengala, da vida material, desta árvore falsa, desse reflexo, a pessoa deve se render a Krishna. Tão logo se renda a Krishna, a pessoa se desapega automaticamente desta extensão material. E aí, meu amigo? Adeus, misérias de nascimento, misérias de doenças, miséria da velhice e miséria da morte, né? Aí acabam-se todos os problemas. Então, quer resolver todos os problemas? Corte

Para o propósito da criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica, existem três senhores. Aqui está a trindade original, né? Sem adulteração, sem especulação. Essa trindade é a única trindade que existe há milhões e milhões e milhões de anos, né, Bhima? E esse conhecimento está na cultura védica há milhões e milhões e milhões de anos, documentado há mais de 5 mil anos, documentado na escrita, na língua sânscrita, é claro, a língua que o mundo inteiro falava. Pô, virou uma bagunça, né? Agora tem um monte de línguas. Tá, vamos lá então. Então, para o propósito da criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica, existem três senhores: Brahma, Vishnu e Shiva. O corpo material termina no momento da aniquilação. Tanto o corpo universal quanto a pequena unidade, o corpo da entidade viva individual, estão destinados à aniquilação no fim de tudo. Contudo, os devotos não temem a aniquilação do corpo, pois confiam que após a aniquilação voltarão ao lar, voltarão ao Supremo. Está vendo? O devoto verdadeiro, ele tem certeza disso, né? Isso está no Gita também, né? Chaktva deham puna jama naitimam neti sorjuna. Se alguém segue estritamente o processo do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ele não teme a morte, pois, se alguém segue estritamente o processo do serviço prático e amoroso a Deus, ele não teme a morte. Isso acontece, né? Com quem segue o padrão de Prabhupada, os seguidores fiéis de Prabhupada, pois está predestinado a voltar ao lar, voltar ao Supremo. Os não devotos temem a morte, porque não têm garantia sobre o lugar para onde irão, ou a espécie de corpo que receberão em sua próxima vida. A palavra Rudra Baya é significativa neste verso, porque o próprio Rudra, o Senhor Shiva, está falando de temor a Rudra. Isto indica que existem vários Rudras, 11 Rudras. E o Rudra, Senhor Shiva, que estava oferecendo esta oração à Suprema Personalidade de Deus, é diferente dos demais Rudras, embora seja tão poderoso quanto eles. A conclusão é que um Rudra teme outro Rudra, porque todos e cada um deles se encarregam da destruição desta manifestação cósmica. Com exceção do devoto, todos temem Rudra, mesmo o próprio Rudra. Que louco, hein? O Shiva tem medo de outros Shivas. É Rudra Shiva, Bima. Um devoto nunca teme Rudra, porque está sempre a salvo, estando protegido pelos pés de lótus do Senhor Krishna. Como Shri Krishna diz no Bhagavad Gita 9.31, Kunteya prati janihi name bhakta pranashati. Em português, meu querido Arjun, podes declarar publicamente que meu devoto não será aniquilado em nenhuma circunstância. É, os devotos, sempre eu vi os devotos falando, né, Bhima? Krishna protege Prabhu, Krishna protege, protege mesmo, mas protege o devoto dele, né? O devoto de verdade. Krishna protege. Desculpem. Meus queridos filhos do rei, simplesmente cumpre vosso dever ocupacional como reis, com o coração puro. Cantai esta oração, fixando vossa mente nos pés de lótus do Senhor Krishna. Isto vos trará toda boa fortuna, pois o Senhor Krishna ficará muito satisfeito convosco. As orações oferecidas pelo Senhor Shiva são muito autorizadas e significativas. Pelo simples fato de oferecer orações ao Senhor Supremo Krishna, uma pessoa pode se tornar perfeita, mesmo que esteja desempenhando o seu dever ocupacional. O verdadeiro propósito da vida é tornar-se um devoto do Senhor Krishna. Não importa como alguém esteja situado, quer seja um sacerdote brâmana, um governante, um comerciante, uma pessoa de classe baixa, um trabalhador, um artista, um americano, inglês, indiano e etc. Ele pode executar serviço prático e amoroso a Krishna em toda parte e qualquer lugar nesta existência material, simplesmente oferecendo orações à Suprema Personalidade de Deus. O Mahamantra Hare Krishna também é uma oração. Está vendo, Bimala? Prabhupada está explicando aqui que o Mahamantra Hare Krishna também é uma oração, pois, ao oferecermos uma oração, nos dirigimos à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, através de seu nome, e invocamos boa fortuna, pedindo ao Senhor Krishna que nos permita nos ocupar em seu serviço prático, transcendental e amoroso. O Mahamantra Hare Krishna diz: meu querido Senhor Krishna, meu querido Senhor Ama, ó energia do Senhor Hare, por favor, me ocupe em vosso serviço. Embora alguém possa estar situado em posição, calma, deixa eu virar aqui. Embora alguém possa estar situado em posição inferior, ele pode executar serviço prático e amoroso a Krishna em quaisquer circunstâncias. Como se afirma, Ahaitukiya Pratihata, em português, nenhuma condição material pode interromper o serviço prático e amoroso a Krishna. Bhagavatam 1.2.6. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu também recomenda este processo. Prabhupada cita um verso aqui do Bhagavatam 10.14.3 e explica. Calma, Bhimala, deixa eu tomar um pouco d'água. Oh, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada, viu? Não é fácil não, hein, Bhimala? Não pode nem tomar água aqui, tudo você dá bronca. Você tem que ser uma ajudante, não uma atrapalhante. Ai, quase derrubei a água, tá vendo? Tem que ser uma ajudante, não uma atrapalhante. Então, Prabhupada explica que uma pessoa pode permanecer em seu próprio lar ou em seu próprio dever ocupacional e ainda assim prestar seu ouvido à recepção da mensagem do Senhor Krishna por intermédio de almas realizadas. O movimento para a consciência de Krishna baseia-se neste princípio e estamos abrindo centros em todo o mundo para dar a todos a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor Krishna a fim de que voltem ao lar, voltem ao Supremo. Está vendo? Essa rádio é para isso, né? Para tentar ajudar os devotos a fazer isso que Prabhupada está falando aqui, ó. Dar a todos a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor Krishna a fim de que voltem ao lar, voltem ao Supremo. É isso que Deus quer, né? Que todos parem de sofrer, que todos voltem para casa para continuar, ou para ser, né? Para continuar, porque antes de cair aqui nós éramos eternamente felizes, plenos de conhecimento, plenos de prazer e sem nenhum problema nenhum. Mas fazer o quê, né? É a história do filho pródigo, né? Tem tudo, o pai dá tudo, faz tudo, mas não tá bom, ele quer algo diferente. Então Krishna cria algo diferente de suas moradas eternas. E a gente vem aqui e vê, né? Quando a pessoa é inteligente, ela vê que aqui não vai ser feliz nunca, e aí quer voltar para casa, né? Esse é o desejo de Krishna, que todos parem de sofrer e voltem para casa. Mas Krishna não vai obrigar ninguém a voltar para casa. Krishna não vai cortar o livre arbítrio de ninguém. A gente pode quebrar a cara à vontade, né? Até cansar. Aí quando a gente cansa de quebrar a cara, cansa de ir para o inferno, para o céu, para planetas intermediários, para mundos dos espíritos e fantasmas, aí, não, chega, agora eu quero voltar para casa. Aí Krishna faz um teste. Ah, você quer voltar para casa mesmo ou você quer mulher, dinheiro, fama, poder? Você quer ser eu? É, Krishna faz um teste, né? Porque a gente passa nesse teste aí, Bimala. Aí se passar nesse teste, Krishna manda um mestre espiritual para ele, para ensinar o caminho de volta para casa. É porque raras pessoas querem realmente parar de sofrer e voltar para casa. Raras, raríssimas pessoas. Na verdade, são Hare Krishnas de verdade. Tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, que está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali, né? Você clica ali e você encontra para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. É o link que está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Você clica aí, que eu já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica aí que você já vê os livros disponíveis dessa coleção, já encomenda, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então nós vamos fazer agora, vamos ler, né? Mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que o Senhor Chaitanya e seus seguidores cantavam. Cantam, né, Bhima? Cantavam ou não cantam? É porque nesse exato momento, em algum planeta, dentro de algum universo, o Senhor Chaitanya está realizando os seus passatempos. É sem falar numa das moradas eternas também. Tem uma morada eterna do Senhor Chaitanya também, né? Os passatempos de Deus são ilimitados e os detalhes também são ilimitados. Tá, parar de falar e tentar cantar. Tá bom, então vamos lá. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshama. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Tá frio, Bimala. Tá muito vento aqui. A voz começa a falhar. Ninguém perguntou. Tá bom, não, sim senhora, só tem razão. Ah, você tá com calor. Eu sou friento. Ah, eu sou tudo que... Tudo de errado sou eu, Bimala. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Põe uma blusa de frio. Tá bom, então, sim. Não, tá bom, assim, deixa assim. Não tem nada que... Não esteja tão ruim que não possa piorar. Não, eu sou otimista, Bimala. Tomara que piore devagar. É, Kali Yuga é assim, né? Esta era que nós estamos vivendo, cada dia... Um dia piora... Não, está piorando por hora, né? Mas eu sou otimista. Tomara que piore devagar. Tá, vamos ver onde a gente estava mesmo, hein? Onde a gente parou? Tá. Krishna tinha acabado de ouvir as preces dos reis libertados da prisão de Jarasandha. Então, depois que ele ouviu, né, o Senhor Krishna, que é sempre o protetor das almas rendidas e o oceano de misericórdia para os devotos, respondeu a eles como se segue, com sua voz doce, transcendental, que era grave e cheia de significado. Meus queridos reis, disse ele, eu concedo a vocês minhas bênçãos. Deste dia em diante, vocês estão atados a meu serviço prático e amoroso, sem falha. Eu dou a vocês esta bênção como vocês desejaram. Eu também quero uma bênção dessa para mim, Bimala. Vocês devem saber de mim que eu estou sempre sentado em seus corações como a super-alma. E porque agora vocês voltaram suas faces para mim, eu, como mestre de todos, sempre darei a vocês bom conselho para que possam nunca me esquecer, e assim vocês irão gradualmente de volta ao lar, de volta ao Supremo. Poxa, que maravilha, Bimala, quando a pessoa chega nesse estágio, né, de ver Deus ao seu lado, sentado ao seu lado, o seu melhor amigo, e ele dando conselhos para que a gente volte para a sua morada eterna. Poxa vida, aí é só alegria. Tá, deixar Krishna falar. Tá, vou deixar Krishna falar. Nossa, eu sou tão poderoso, tão importante que eu vou deixar Krishna falar aqui. Meus queridos reis, sua decisão de abandonar todas as concepções de desfrute material e voltarem, ao invés, em direção ao meu serviço prático e amoroso, é realmente o sintoma da boa fortuna de vocês. Daqui para frente, vocês serão sempre abençoados com vida bem-aventurada. Eu confirmo tudo que vocês falaram sobre mim em suas preces. É realidade. É um fato que a posição opulenta materialmente de alguém que não é plenamente consciente de Krishna é a causa de sua queda e de se tornar vítima da energia ilusória. É quando o Krishna vê que o devoto é meio fraquinho, né? Ele não dá opulência, não dá riqueza, porque se der, o devoto se mata, se destrói, se degrada. No passado havia vários reis rebeldes, como Raihaya, Nahusha, Vena, Ravana e Narakasura. Alguns deles eram semideuses e alguns deles eram demônios, mas por causa da percepção falsa deles de suas posições, eles caíram de seus postos exaltados, e assim eles não permanecem mais como reis de seus reinos respectivos. Enquanto perdidos na violência da vida condicionada, cada um de vocês precisa entender que tudo material tem seu ponto de partida, crescimento, expansão, deterioração e, finalmente, desaparecimento. Todos os corpos materiais estão sujeitos a essas seis condições, e quaisquer aquisições relativas que são acumuladas por esse corpo são definitivamente sujeitas à destruição final. Por isso que o devoto nunca, né, se ilude e se apega com as coisas temporárias e miseráveis. Ele tenta cultivar o que é eterno e transcendental. Portanto, ninguém deve ficar apegado a coisas perecíveis. Enquanto a pessoa estiver nesse corpo material, deve ser muito cuidadosa nos relacionamentos mundanos. O caminho mais perfeito de vida neste mundo material é simplesmente estar... É o manda-chuva, não está feliz com a gente não, hein? É, também... O mundo inteiro, o povo não para de pecar, né? Então, Krishna com certeza não está satisfeito, não. O manda-chuva não está satisfeito, não. O povo não para de pecar, Bimala. E ainda que está... Aí, tá vendo? Ainda que o povo está trancado dentro de casa, né? Mas mesmo assim, peca, não para de pecar. E a hora que acabar essa pandemia, aí peca dobrado, né? Aí vai tirar o atraso. Com mais e mais pecados. Tá bom, vamos voltar aqui ao ponto. Ao ponto que Krishna está falando para os reis que acordaram e pararam de pecar, né? O caminho mais perfeito de vida neste mundo material é simplesmente estar devotada a meu serviço amoroso, transcendental e executar honestamente os deveres prescritos da posição de vida particular da pessoa. No que diz respeito a vocês, todos vocês pertencem a famílias de governantes. Assim, vocês devem viver honestamente, de acordo com os deveres prescritos adequados à ordem real, e devem fazer os seus súditos felizes em todos os aspectos. Essa é a ordem de Krishna, o conselho de Krishna, para todos os governantes, né? Ouve quem quer, segue quem tem juízo. Mantenham-se no padrão da vida de governantes. Não gerem filhos por satisfação sensual, mas simplesmente tomem cuidado do bem-estar das pessoas em geral. Todos nascem neste mundo material por causa dos desejos contaminados de sua vida prévia. Assim, é sujeito a severas leis da natureza, tais quais nascimento e morte, sofrimento e felicidade, lucro e perda. É o que a gente sempre repete aqui, né? Cada um está exatamente onde desejou ou onde as reações de suas ações o colocaram. Krishna continua falando aqui. Não vou interferir mais, Bimala. Eu vou tentar, né? A pessoa não deve ficar perturbada com dualidades, mas deve estar sempre fixa em meu serviço. E assim permanecer balanceada em mente e satisfeita em todas as circunstâncias. Considere que todas as coisas são dadas por mim, e a pessoa deve permanecer sem se desviar da dedicação ao serviço prático e amoroso a mim. Assim, a pessoa pode viver uma vida muito feliz e pacífica, mesmo dentro desta condição material. Em outras palavras, a pessoa tem que ser na realidade insensível com esse corpo material e seus subprodutos e deve permanecer não afetada por eles. Ela deve permanecer plenamente satisfeita nos interesses da alma transcendental e ficar dedicada ao serviço da superalma. A pessoa deve dedicar a sua mente somente a mim. A pessoa deve se tornar minha devota. A pessoa deve simplesmente me adorar. E a pessoa deve oferecer suas respeitosas reverências a mim somente. Dessa forma, a pessoa pode atravessar esse oceano de ignorância muito facilmente e, no fim, voltar a mim. Em conclusão, suas vidas devem estar dedicadas constantemente ao meu serviço. Está vendo? Por que que Krishna pede tudo isso? Para o nosso bem, para a gente se dar bem, porque ele não precisa de nada nem de ninguém. Depois de proferir suas instruções ao rei, desculpem, deixa eu tomar água aqui. Ao manda-chuva, está mandando chuva aí. Depois de proferir suas instruções aos reis e príncipes, o Senhor Krishna imediatamente arranjou para o conforto deles e pediu a muitos servos e servas para cuidarem deles. O Senhor Krishna pediu a Sahadeva, o filho do rei Jarasandha, para prover todas as necessidades dos reis e também lhe pediu para mostrar a eles toda a honra e respeito. Em execução à ordem do Senhor Krishna, Sahadeva ofereceu-lhes toda a honra e os presenteou com vários ornamentos, trajes, colares de flores e outras parafernálias. Depois de tomarem seus banhos e se vestirem muito finamente, os reis pareciam felizes e amáveis. Então, eles foram providos com bons alimentos. O Senhor Krishna forneceu tudo para o conforto deles, como era digno das posições reais deles. Porque os reis foram tão bem tratados pelo Senhor Krishna, eles sentiram grande felicidade, e todas suas faces pareciam justamente iguais a estrelas no céu depois do fim da estação das chuvas. Todos eles estavam bem vestidos e ornamentados, e seus brincos brilhavam. Cada um deles então estava sentado numa quadriga revestida de ouro e joias, e puxada por cavalos decorados. Depois de ver que cada um foi cuidado, o Senhor Krishna libertou todos os reis que estiveram nas garras de Jarasandha, e plenamente satisfeitos, os reis começaram a se dedicar ao canto do seu santo nome. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e a pensar na sua forma sagrada e glorificar os seus passatempos transcendentais como a suprema personalidade de Deus. Assim, dedicados, eles retornaram a seus reinos respectivos. Os cidadãos de seus reinos estavam grandemente contentes de vê-los retornar, e quando ouviram das bondosas atitudes do Senhor Krishna, todos ficaram muito felizes. Os reis começaram a administrar os assuntos de seus reinos e seus súditos de acordo com as instruções do Senhor Krishna, e todos aqueles reis e seus súditos passaram seus dias muito felizes. Esse é um exemplo vívido de sociedade consciente de Deus, consciente de Krishna. Se as pessoas do mundo dividirem a sociedade em termos de suas qualificações materiais respectivas, em quatro ordens para o progresso material e transcendental, com o centro em Krishna, e por seguir as instruções de Krishna como afirmado no Bhagavad Gita, a sociedade humana inteira sem dúvida será feliz. Essa é a lição que temos de levar deste incidente. Prabhupada já explicou que enquanto não se adotar o sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, a sociedade não passará de sociedade de cães e gatos. Por mais que pareça que um país é instruído, seu povo estudado, só que estudaram para burro, né? Se formaram para cachorro e saíram procurando um dono para conseguir casa e comida, né? Esse tipo de educação já foi falado nos Vedas, nas escrituras védicas, que não é conhecimento, né? Depois de causar assim a aniquilação de Jarasandha por Bhimasena, vamos parar, né? Fazer o quê, né? Acabou o tempo, né, Bhimala? Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Está passando aí agora o próximo link, Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem também essa história completa com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, né?